claro escuro, o protagonismo do contraste. Implantar o MIS diante de uma das praias mais conhecidas do mundo trouxe para o projeto arquitetônico o desafio de conciliar ao mesmo tempo demandas opostas. A fruição de conteúdos audiovisuais que precisam de ambientes escuros com a claridade da paisagem solar de Copacabana. A solução arquitetônica dada por Diller, Scofidio e Renfro foi tornar esse contraste o protagonista do projeto, organizado em torno da alternância sistemática dos opostos. Espaços de concentração para exposição de mídia, escuros, ambientes internos voltados para a penumbra, onde a luz natural é rigidamente controlada, com revestimento em tons de preto. Espaços de convívio e expansão, abertos e claros. Ambientes públicos, como o hall, o terraço, o café, o restaurante, o educativo e a administração, que permitem a entrada de luz e se abrem para a vista, utilizando materiais em tons de branco.